Boa tarde, aqui Eduardo Axelrude, começando mais um Sonora aqui na FM Cultura. Uma hora tocando tudo que não toca no rádio. Novidades, descobertas, curiosidades, muita banda legal do mundo todo. E como estamos em plena Semana Santa, daqui a pouco a gente vai conhecer algumas bandas santas. Mas isso é papo para daqui a pouquinho. Antes, para começar os trabalhos, um pouquinho de pop francês com o Pendetif. Au goutte à goutte, manquer le coche, manquer l'étreinte, à l'heure où sonne les cloches. They don't speak for me, no. They don't speak. They don't speak for me, no. They don't speak. They don't speak for me, no. They don't speak. They don't speak. They don't speak. They don't speak. A gente acabou de ouvir o Cider Sky tocando Shooting Stars. O Cider Sky é um dueto internacional formado por um canadense chamado Simon Wilcox e um inglês chamado Sridhar Solanki. Antes, a gente escutou a banda americana Ages and Ages com Light Goes Out. Essa banda é de Portland e eles têm um som muito bacana, muito percussivo. E começamos com o quinteto francês Pendentif, lá da região do Bordeaux, com a música Mafia Douce. Something entirely beyond them. Mas como eu falei, nós estamos em plena Semana Santa e o Sonora vai fazer uma homenagem através de bandas, espalhadas pelo globo, mas que todas têm o nome de santo no nome. Nem sempre um santo conhecido ou um santo convencional, como vocês vão ver. A gente começa ouvindo uma banda justamente chamada Saint Pepsi.

Esse bloquinho dedicado às bandas com nome de santo, né? Que, como disse o Renato Russo, meu filho vai ter nome de santo. Esses caras falaram isso em relação às suas bandas. Essa última que tocou foi o San Cisco, banda australiana, a gente já tocou eles aqui no Sonora. Dessa vez eles estavam fazendo uma versão acústica para Get Lucky, grande hit dos franceses Daft Punk. Antes, a gente escutou a Sainte Private. Sainte Private é um projeto do produtor austríaco Klaus Waldeck, com a cantora Valérie Sajdik. E o nome da banda, Sainte Private, é em homenagem à cidade onde ela mora na França. A música que a gente escutou foi o Super Flu. Antes, a gente escutou a música Like a Motorway, som do Saint Etienne. Saint Etienne é uma banda londrina lá dos anos 90, mas está ativa até hoje. E eles deram esse nome para a banda em função do time francês de futebol Saint Etienne. Antes, a gente escutou mais um santo estranho, é o Saint Motel. É uma banda indie pop de Los Angeles. Eles lançaram em 2014 essa música chamada My Type, muito bacana. O santo que eu não conhecia, né? O Santo Motel. E começamos com outro santo estranhíssimo, o Santo Pepsi. Saint Pepsi é um projeto eletrônico do produtor americano Ryan DeRobertis. A música se chama Fall Harder. Essa banda já mudou de nome, agora eles se chamam de Skylar Spence. Mas a homenagem à Semana Santa do Sonora não termina aqui. Depois do break, a gente vai ouvir mais um pouquinho de música santa. Vamos então seguir com Sonora desse domingo. A gente já ouviu bandas com nome de santo e agora a gente vai ouvir algumas músicas com nome de santo, músicas em homenagem a santos, ou talvez não tão convencionais assim. Começando com um santo conhecido, Saint Valentine, nome da música, na voz do Gregory Alan Isaacoff, lá da África do Sul. She's gone, she's a half-written poem. She went out for cigarettes and never came home. And I swallowed the sun and screamed and wailed straight down to the dirt so I could find her trail spread out across the great divide. I've just come to talk Saint Valentine. I never pictured you living here with the rats and the vines. Ain't that my old heart hanging out on your line? Are you all fucked up, Saint Valentine? Bars on the promenade, while the girls in the glass they just throwing me shade. And I'm saving my coins up for Jingle and Jane, while she's out plucking strings in the pouring, pouring. She's out plucking strings in the pouring rain. Saint Valentine, I've circled this map till it caught on fire. Now gray she has left you, just skin and bone. Well, you hang up your head, but you can't call it home. Well, you've tried, but you can't call it home. You're the loneliest one, Saint Valentine. You're the loneliest one, Saint Valentine. after all, these implements and texts designed by intellects so vexed to find evidently there's still so much that hides. And though the saints dub us divine in ancient feeding lines, their sentiment is just as hard to pluck from the vine. Nursery rhymes that helped us out and make a sense of our lives. The cruel, uneventful state of apathy releases me. I value them, but I won't cry every time one's wiped out. Define, 'cause it's love that I need. Oh. down Sancho's throat. Believe me when I say that I got something for his punk ass. What I really want to know, my baby, what I really want to say, I can't define. Cause it's love that I need, oh yeah. Oh, my soul will have to wait. Essa voz que a gente escutou aí da Megan Washington com a música Santeria. É, pela primeira vez no programa a gente escuta uma cantora de Papua Nova Guiné. A Megan tem 30 anos e fez essa versão muito bonita para aquela música super conhecida dos californianos do Sublime sobre a religião da América Central, que lembra um pouco o candomblé, a santeria. Antes a gente escutou uma música chamada Saint Simon, da banda americana The Shins. Essa banda vem lá da cidade de Albuquerque, vai demorar para a gente falar dessa cidade sem se lembrar do Breaking Bad, né? E Saint Simon, que é o nome da música, deve se referir ao Conde de Saint-Simon, que é o filósofo francês lá do final do século XVIII. E começamos com Saint Valentine, na voz do Gregory Alan Isaacov. Gregory nasceu em Joanesburgo, na África do Sul, se mudou quando pequeno para os Estados Unidos e fez uma música em homenagem ao Santo dos Namorados. Agora em fevereiro foi o Valentine's Day. A climber climbs with his guts, his brains, his soul, and his feet. Bom, o programa segue, agora pegando o embalo na voz da Megan Washington, que a gente acabou ouvindo. Vamos ouvir mais algumas vozes femininas, começando com a Sophie Barker, londrina, tocando Say Goodbye. Gradually I feel getting to know you well. As the daylight comes, as the daylight falls, somehow we see, no matter how we feel, you'll be off again. We'll be right back. dusk, it clears the way somehow. Light between the leaves is casting this town green. I'm on the fence, I'm on the fence, looking for some hope for us. Now the day is gone, the dusk descends. Swaying in the drunken wind. Your looks are kind, these are the times I cannot refuse them. Maybe there's no harm in trying. Myriad of hope is coming soon. Dusk is rolling. In the shadow, oh, I've tried to say. Beyond the rainbow. Why, oh, why can't I Esse bloquinho feminino começou com a Sophie Barker, cantora e compositora londrina, tocando Say Goodbye. A Sophie Barker é mais conhecida como a vocalista do grupo Zero Seven e ela também tocou algumas músicas com o Groove Armada. Depois a gente ouviu a nova-iorquina Wilson com a faixa Dusk. Na sequência, lá da Bélgica, Alice on the Roof, com a música Race in the Shadows. A Alice on the Roof lançou o primeiro CD agora do comecinho de 2016, já está tocando aqui no Sonora. E terminamos o bloco com uma versão belíssima de Over the Rainbow, essa música do filme Mágico de Oz, aqui na voz da Melody Gardot. A Melody Gardot é uma cantora e compositora americana de jazz, mas ela tem uma história muito interessante. Ela começou a se dedicar à música como forma de terapia depois de sofrer um acidente há uns anos atrás. E, em paralelo à carreira musical, ela desenvolve um programa com universidades de medicina que se chama Chateau Gardot. E é um programa que procura, através da musicoterapia, desenvolver programas terapêuticos para tratar a dor através de música. Então, isso é muito bacana, né? É um projeto santo da Melody Gardot. Bom, o Sonora fica por aqui. Quer ouvir o que tocou no programa de hoje? É só entrar na nossa fanpage no Facebook. Fanpage do Sonora, tá lá direitinho, música por música, com o nome dos intérpretes das músicas que você ouviu aqui hoje. Para ouvir músicas como a que você ouviu no Sonora, é só escutar 24 horas por dia a web radio This Is It. Tá lá na internet esperando você. O Sonora teve gravação e montagem de Marco Aurélio Pacheco e apresentação de Eduardo Axelrod. Tchau! E até semana que vem, nesse mesmo horário aqui na FM Cultura. But really, that delusion debilitates.